perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra, como vocês já estão acostumados. Hoje estamos muito contentes, estamos recebendo um filho pródigo nosso, né? Com muita alegria, devido a seus compromissos na esfera profissional, hoje estamos recebendo novamente a visita do nosso querido Marcos André Silveira e também a presença do nosso querido João, do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido Guilherme, e hoje discutiremos o Evangelho de Pokémon. Agora há pouco, nosso querido Guilherme fez menção a essa febre que está o jogo do Pokémon GO, em que um programa que foi feito para os jovens de 10 a 110 anos, e observamos pelas ruas de todas as cidades do país essa verdadeira febre que foi procurar o Pokémon. Muito bem, e o nosso capítulo de hoje, por que estamos dizendo que o Evangelho é o Evangelho de Pokémon? Porque o tema do Evangelho de hoje, como nos lembrou o nosso querido Guilherme, é buscai e achareis. Por isso que foi que ele fez essa analogia no seu descontraído modo de pensar e agir, sempre antenado com a vivência anterior nesta atual existência, no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E é curioso, né, Guilherme, que eu acho que lá na Tijuca, acho que vocês não perdiam hipótese nenhuma oportunidade de um trocadilho, né? E eu cresci lá em São José do Rio Pardo, que você imagina, é interior de São Paulo, né? E nós também brigávamos para não perder um trocadilho. E eu imagino que vocês também faziam algo semelhante. A gente estava sempre marcando presença, seja pelo neon na lateral do carro, se no Rio de Janeiro você visse um carro com neon na lateral, você sabia que era de alguém da Tijuca. Isso tem um monte de coisa. E os trocadilhos também faziam parte, né? Muito legal. O tijucano sempre estava na vanguarda, né? Podemos dizer assim. Muito bem, agora entrando, depois de feita essa introdução, da analogia do jogo do Pokémon GO e do Buscai, e do capítulo intitulado Buscai e Achareis, então nós vamos entrar mais detidamente no texto evangélico, nas palavras imorredoras do Mestre, que se encontram, olha só, se encontram lá no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 7. Os capítulos 5, 6 e 7 compõem a mais bela sinfonia já editada no nosso planeta, que é a Sinfonia do Sermão do Monte. E lá no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11, o Senhor, o nosso governador planetário, o Mestre Jesus, na linguagem atual, aquele que é conhecido como This is the man, o cara, este é o cara. Então ele diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Bem, amigos, depois de palavras tão cristalinas, palavras envolvidas com uma energia meridiana, uma energia solar do sol do meio-dia, nós poderíamos dizer que o programa se encerra neste momento. Nós todos vamos para casa, certamente refletir sobre essas palavras, mas vamos também acompanhar o jogo do futebol feminino lá da Marta, né? Porque não tem mais o que falar, né? Baseado em palavras tão claras, né? Como essas que o mestre nos deixa todo esse ensinamento. Quando nós humildemente pedimos, evidentemente que Deus, nosso Pai, em secreto, ouve os nossos pedidos. Quando nós buscamos, quando nós, pelo nosso esforço, batalhamos, trabalhamos para nos tornarmos melhores, nós acharemos um porto mais tranquilo, um porto de águas serenas. Quando batemos a porta pedindo ajuda para Deus, nós demonstramos humildade. E demonstrando humildade, batendo a porta da casa, nos referimos no sentido metafórico do termo, não no sentido material. Batemos na casa de Deus, nosso Pai. Se Deus, bondoso como é, rico de misericórdia, rico de perdão, rico de nos conceder tantas oportunidades quantas se fizerem necessárias para nós enveredarmos pelo caminho correto, se nós, sendo deficientes como somos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus, o dono do universo, que com a ajuda dos seus inúmeros benfeitores que comandam os mais diversos orbes, os mais diversos globos, certamente são capazes de nos oferecer as oportunidades valiosas que hão de nos fazer pessoas melhores, hão de nos fazer caminhar na trilha evolutiva do bem, na trilha evolutiva do autocontrole, do sentimento elevado e da busca permanente do conhecimento. Então, vale a pena nós refletirmos sobre essa poesia. Qual homem que dá uma pedra ao seu filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? É curioso, né, que Jesus sempre colocar os seus ensinamentos com perguntas, né? Então, ele pergunta, né, qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou pedir um peixe, ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Né? Então ele faz um ensinamento e ao mesmo tempo utiliza-se dessa pedagogia da interrogação, né? De fazer a pergunta. Porque quando faz a pergunta, ele estimula as pessoas a raciocinarem, né? A raciocinarem. Bem, amigos, então, nessa introdução inicial, esses eram os nossos comentários e deixo vocês aí à vontade para fazer alguns apontamentos no evangelho de hoje, né? Que vai ficar conhecido como o evangelho de Pokémon. Até gostaria, viu, Guilherme, fica aí a sugestão de quando você disponibilizar o programa lá no YouTube, de colocar, né? De colocar o tema como o evangelho de Pokémon, né? Podemos até escrever para a FEB para tentar mudar o nome. É, poderia ser, né? Pelo menos o capítulo, né? Capítulo. Vamos escrever lá para a FEB, né? Para a Federação Espírita Brasileira. E já que não podemos recorrer à FEB, uma vez que se tornou uma febre. Marcos, você gostaria de fazer alguns apontamentos? Marcos Melo, fique à vontade. Bom, boa noite. Hoje nós temos uma disputa de Marcos aqui. É, hoje a gente está, como nós falamos aí, não tem, não, acho que não tem 10% dos Marcos do centro aqui hoje. Não, assim, apenas uma introdução, boa noite a todos. E parece que esse capítulo, como até o Marcelo fala, aqueles três níveis de compreensão, né? A grande maioria está no primeiro nível e acaba confundindo esse buscar e achareis como a coisa material, né? Sempre na matéria, não sai da matéria. Mas Jesus, todos os ensinamentos, não só esse, mas todos, ele nunca fala do material, ele sempre é do espiritual. Então ele não está falando buscar e achareis ou peça qualquer coisa que se terá, enfim, nada da matéria. E as pessoas se confundem com isso, sabe? Elevam seus pensamentos a pedir uma casa, um carro, ou algo assim, mesmo até a cura do corpo, né? E não, às vezes, entendendo que aquilo é uma prova, enfim, pensando mais na parte espiritual, vai refletir melhor sobre isso, né? Mas é muito mais profundo esse buscar e acharei, que não tem nada a ver de matéria, né? Vamos lá, vamos desenvolver esse tema aí para frente. E você me faz lembrar, o Marcos, sobre aquele Salmo 23, né? Que de vez em quando nós fazemos referência, que o Salmo 23, ele, todos conhecemos, ele começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. As traduções mais frequentes, nós observamos isso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que quando você traduz direto do hebraico para o português, a tradução correta não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução correta é o Senhor é meu pastor, não me faltará. Porque quando você diz nada me faltará, significa que Deus é o Senhor. Deus tem que dar casa, comida, roupa lavada e ainda vários salários mínimos por mês, né? E na verdade não é esse o raciocínio, né? É. O Senhor não me faltará em em nos conceder fortaleza espiritual, em nos conceder novas oportunidades, em nos conceder exercícios de praticar o perdão, de praticar a paciência, de praticar a coragem diante das dificuldades e assim por diante. É verdade. E até em nos conceder as provas também, porque é através delas que nós vamos evoluindo, vamos subindo, né? Muitos não entendem isso, que as provas também tem que dar graças a elas. Exatamente. Né? Porque é através dela que nós vamos nos depurar. E às vezes a gente vê, não querendo até polemizar e não julgando pessoas, não é nosso caso, mas a gente vê adesivo nos carros assim, tipo esse carro foi Deus que me deu, né? Exatamente, você já viu isso, né? Tive essa oportunidade de ver isso. Poxa, esse carro coisa, é do Senhor, né? Eu queria ver, será que é o Senhor que paga o IPVA, né? Não, reparou, uma coisa já meio assim, né? Não é por aí, né? Creio, o ensinamento de Jesus não é isso. Exatamente. João, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. Estou vendo que você está aflito aí com algumas reflexões dessa obra Vivendo o Evangelho, né, do André Luiz. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus queridos amigos aqui presentes, os ouvintes também. Então, estava me lembrando aqui, na realidade, Marcelo, de uma mensagem naquelas nossas idas no Alta de Souza, né, que a gente distribui umas pequenas mensagens lá. E aí tinha lá, né, quer dizer, para todo tipo de problema, né, era engraçado que, assim, se você tem um problema esse, aquele outro, a resposta, né, a solução era sempre trabalhe, né. Então, quando a gente, se estiver triste, trabalhe que a tristeza vai passar. Se estiver com saudade, trabalhe que vai passar. Se estiver, sei lá, né, ocioso, é o próprio nome já disse, trabalhe que vai passar. Então, assim, o trabalho realmente é um presente muito, é uma dádiva muito grande. Né? Só, inclusive, assim, e muitas vezes, né, a gente vê pessoas, assim, nós mesmos, né, que a gente está numa situação desejando um cargo, igual a gente estava falando agora há pouco aí, né? A gente está desejando um cargo e assim que a gente entra lá, e aí perde toda a graça, né? Daí a pouco a gente começa, aí na hora de levantar, fica com preguiça, chega atrasado, marca, não vai, não cumpre, né? É sempre assim, o ser humano tem, né? E ele só sente, né? Só sente a importância daquilo para o espírito dele, não é nem para pagar as contas no final do mês, não. É para o espírito, o bem que o trabalho faz, ele só sente... O quanto... ser pensante que habita o corpo de cada um de nós. Exatamente. Então, ele só sente a importância do trabalho quando ele perde, né? Todos que já passaram pela situação de ficar desempregado, por alguns momentos que sejam, sabem exatamente de que tipo de sensação que eu estou falando, né? Então... E eu me lembrei bem do que estava sendo conversado aqui, assim, né? E muitas vezes a gente não sabe o que pedir, né? Eu vi escrito aqui no livro do nosso querido Marcos aqui, buscai o quê? O que que você está buscando? O que que nós estamos buscando? Então, assim, e eu me lembrei daquela mensagem lá, assim, que muitas vezes, né, eu acho que na maioria das vezes, sempre, assim... E segundo aquela mensagem, é assim, a resposta para cada uma dos questionamentos, né, das necessidades, era o trabalho que vinha esclarecer, né, que vinha preencher o coração, enfim. E no final das contas até ajuda a pagar as contas, né? Mas enfim, esse não é o grande papel que o trabalho desempenha, né, no espírito, na verdade. Então era isso que eu estava pensando aqui. Beleza, você me faz recordar também uma outra reflexão já mais profunda, né? E deve ser contextualizada, que é o Paulo de Tarso, patrono, né, da nossa casa, né? Grande Paulo de Tarso, quando ele diz que quem trabalha, come. Quem não trabalha, não come. Será que é só a comida que ele se refere? Marco Silveira, é com você. 40 minutos, discorra sobre o tema, buscai e achareis pokémons. Boa noite a todos, com grande satisfação que voltamos aqui para falar sobre temas do Evangelho. E é isso aí, né, Marcelo? Evangelho Pokémon, né? Buscar e achareis. Diz que lançaram um novo aplicativo também, né? Em vez de Pokémon Go, é o Empregou. Você sai na rua e fica buscando trabalho, né? Já que nós estamos falando de trabalho aqui, né? Eu acho sim, né, que o trabalho é uma coisa muito interessante. Você falou sobre o Paulo de Tarso. No próprio livro, Paulo e Estevão, nós temos o lema de Abigail, né? Você se lembra qual que era? Lembro, santo, fantástico. Então, é o ama, trabalha, espera e perdoa. Exatamente. Isso que ela diz para, né, pro Paulo, quando ele está muito desanimado, né? Iniciando as suas tarefas. Né? Então ela manda esse lema, né, que ele leva para a vida inteira. Mas eu acho, sobre esse tema, Marcelo, que a gente pode pensar, né, várias coisas sobre esse buscai e achareis, né? A nossa avó sempre falava, né, cuidado, né, cuidado que você vai, né, caça jeito de você encontrar, né, essas coisas que você tanto deseja. E você pode desejar coisas boas como você pode desejar coisas ruins, né? Nós não vigiamos os nossos pensamentos o tempo todo, e é por não vigiar os nossos pensamentos que nós desejamos sempre coisas ruins. E nós recebemos, né, aquilo que nós pensamos. A própria física quântica diz que você faz a tua realidade, né? E as palavras têm poder, e a gente pode estar sem querer desejando coisas ruins para a nossa vida. E o próprio Evangelho diz, né, que nós temos causas atuais das aflições. As causas anteriores das aflições, mas as causas atuais. E muitas das causas atuais das nossas aflições, do nosso dia a dia, são os nossos próprios pensamentos. Então, se nós buscamos também, com esses pensamentos, coisas ruins, nós vamos achar também. Então Jesus está falando não só que você vai buscar e achar coisas boas, como você vai buscar e achar coisas ruins, né? Você tanto o cântaro vai à fonte, né, que acaba quebrando. Então você tanto busca aquilo, tanto pensa em coisas ruins. E a psicosfera do nosso planeta, ela está cada vez mais energizada por esses pensamentos ruins da humanidade inteira, né? E nós somos responsáveis por isso também. Então, se você fica assistindo o programa lá, o jornal que diz que matou, que roubou, essas coisas todas, você vai contribuindo para amplificar essa psicosfera ruim do planeta, e você vai encontrar essa realidade, né? Se você ficar pensando, seria assaltado, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar essa realidade, né? Então, acho que a gente tem que amplificar um pouco esse buscar e achareis, não só para o mal, não só para o bem, perdão, como também para o mal. Se você ficar vibrando muito numa vibração negativa, numa vibração ruim, você também vai acabar encontrando essa realidade. Lembrando, né, Marcos, os dois, João e Marcelo, que se a gente pede por muito dinheiro, talvez a gente ganhe um trabalho, uma oportunidade para fazer muito dinheiro, né? Se a gente pede por paciência, talvez a gente ganhe situações que nos vão tirar o equilíbrio para que a gente tenha um pouco mais de paciência. Aconteceu uma coisa engraçada. Marcelo gosta que eu cite a Luísa e os aprendizados da Luísa. Dessa vez eu vou citar o Lucas, meu enteado, né? Na terça-feira a gente estava cabulando a aula lá da Paulo de Tarso. Desculpem, Farid, é que a Leila não pôde ir, então eu levei o Lucas para comer uma pizza e eu passei em cima de um quebra-mola que eu não vi. E o carro deu aquela pancada no quebra-mola e eu falei um palavrão morrendo de raiva de não ter visto quebra-mola, né? Assustou até o Lucas, né? E isso foi terça-feira. Na quinta-feira, nós fizemos o evangelho com esse capítulo e eu fiz a pergunta para eles: se a gente pede muita paciência, o que, que vocês acham que Deus dá pra gente? E o Lucas falou: um monte de quebra-mola. Né? E é por aí, né? E às vezes também a gente chega aqui e fala: poxa, mas isso não se aplica, porque eu tenho um câncer. Eu não pedi câncer. Você não sabe se pediu ou não, porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma programação de reencarnação quando a gente vem para cá e a gente se esquece disso. Então talvez a gente até tenha pedido. E lembrar também que o corpo é o mata-borrão do espírito, né? Então aquele câncer pode estar servindo para a gente de se livrar ali naquele corpo de algo que o espírito está precisando, né? É o pão que Deus está dando para a gente acha que é pedra e não está enxergando ainda, né? Que nem a criança, quando a gente põe de castigo, não enxerga que a gente faz pelo bem da criança, às vezes a gente também pode se pegar nessa situação, né? Era isso que eu queria acrescentar. Bem lembrado. Marcos, você tem uma observação a fazer e eu gostaria que depois que você falasse para nós por que nós nos auto-boicotamos. Ah, e essa observação que você vai fazer, nós podemos deixar para o próximo bloco. Pode sim, ser? Claro que sim. Então, não perca o seu raciocínio. Agora? Reflexão aí. Até gostaria de pedir para você separar e me enviar depois, que acho que até uma última vez que você veio, nós fizemos essa reflexão, né? Acho que foi discutido aqui, né? Então, acho que agradeço se você puder me enviar assim que possível. Em relação ainda a esse capítulo Buscai e Achareis, Marcos, você tem mais algum comentário que você gostaria de abordar? Ajuda-te e o céu te ajudará, a importância do esforço próprio, algo que você tenha nos separado? Que depois eu vou para cima do João, porque o João fez um monte de anotações ali que eu estou vendo. Eu queria apenas abrir uma discussão aqui com relação à revolta por não ter sido atendido, né? Que muitas vezes as pessoas se revoltam, né? Por não ter uma graça, procurar uma cura e não encontrar, e às vezes acaba deixando aquela religião, porque ele acha que não foi atendido, ele não se julga ele se julga no direito de ser atendido. Ah, poxa, eu me dediquei tanto, eu sou uma pessoa tão correta, né? Ou seja, ela está vendo apenas essa vida, essa passagem, né? Não entenderia as múltiplas vivências, né? E às vezes isso gera uma revolta, né? E tem até um caso aqui no livro, ele é um pouco extenso, mas eu vou dar uma pincelada. Onde uma pessoa, ele até frequentava um centro espírita, enfim, só que ele tinha muitos problemas. Ele começou a frequentar o centro porque ele foi para um tratamento espiritual, que tinha depressão, enfim. E aí começou a trabalhar no centro. Mas assim, ele começou a ter melhoras porque estava trabalhando, mas ele não teve aquela cura total. Então ele vivia de antidepressivos, de muitos remédios e tal. E ele se revoltou, falou: poxa, eu estou no centro há tantos anos. E os benfeitores não me atendem. Os benfeitores espirituais. Sim. Aí, num dado dia, ele estava indo para o centro, aconteceu um grave acidente com ele. Ele ficou em coma muitos dias, né? E teve sequelas disso, né? Desse acidente. Mas ele falou que ele se revoltou quando teve o acidente, quando ele se recuperou. Mas quando ele voltou à consciência dele, que ele estava em coma, e ele se revoltou. Mas aquele acidente, ele ficou muito tempo de cama e fez ele refletir e se curar dos males que ele tinha outrora. E aí ele falou: poxa, esse acidente para mim foi a mudança na minha vida. Mas isso depois de muita reflexão. Mas na primeira instância ele se revoltou. Aí ele volta, depois ele fica afastado do centro, nessa revolta. Mas ele acabou se curando das depressões, porque ele parou de tomar os remédios que ele tomava antigamente em função da recuperação dele. E aí ele dá um testemunho, fala, poxa... Ele precisou de um aprofundamento da dor, né? Exatamente. Talvez aquela história que talvez não tenha chegado ainda ao fundo do poço. Sim. E lá, quando chega no fundo do poço, nós temos que procurar onde está a mola propulsora. Sem dúvida. Tem uma mola propulsora lá, né? E esse é o problema, né? Sim. Ele se revoltou, na época ele se revoltou porque ele falou, poxa, eu não merecia isso. O que está acontecendo isso comigo? Por que você me mandou isso para mim, enfim, tal. Depois de tudo ocorrido, ele se refletiu e falou, poxa, aquilo que mudou a minha vida. Né? E tem um caso também daquele ex-Big Brother lá, o Fernando Fernandes, né? Que ele é atleta paralímpico, né? Ele faz canoagem. Ah, que bacana. Né? Que ele levava uma vida totalmente desregrada. Essas histórias dos paralímpicos, essas histórias são uma melhor que a outra, né? E ele fala, o testemunho dele, que ele fala que ele levava uma vida que estava perdida. Ele teve um acidente, né, automobilístico, acho que de moto, ficou paraplégico. E falou que a vida dele mudou depois do acidente. Mudou para melhor. Sim, sem dúvida. Apesar das limitações físicas, né, que ele passou a ter. Pois é, então é isso. É, Marcos, só para aproveitar que antes do intervalo, eu fiz uma menção sobre o auto-boicote, né? Que você fez uma menção que a física quântica... Ela nos mostra que aquilo que você pensa é aquilo que você é ou aquilo que você se torna, né? Então, se nós pensamos negativo, nós vamos atrair e vamos nos tornar negativos, né? Assim como o contrário também, né? Só que muitas vezes nós nos boicotamos, né? Então, eu sei que essa linguagem é uma linguagem usual entre vocês que militam na psicanálise, né? E então gostaria que você fizesse alguns comentários nesse sentido para nos ajudar a deixarmos de nos boicotarmos tanto, né? Algumas dicas preciosas. Então, Marcelo, durante nosso desenvolvimento, durante a infância, durante nosso crescimento, nós somos invadidos a todo momento por crenças negativas, né? Onde nós recebemos informações de que você não consegue, você não é capaz, você não será bem sucedido, né? Esse tipo de coisas. E essas crenças nós vamos acreditando. E infelizmente essas crenças muitas vezes são dadas por nossos pais, muitas vezes são dadas por pessoas, né, que convivem conosco, pessoas queridas, né? E por serem dadas por essas pessoas que nos são caras, que nos são queridas, elas viram mandatos. Então esses mandatos, né, de não seja bem sucedido, não cresça, não, elas nos invadem. Você é incapaz. Isso, e nós acabamos acreditando nisso, né? Então, uma das etiologias, ou seja, uma das fontes dessa nossa crença de que nós não conseguimos, desse nosso auto-boicote, dessa nossa auto-sabotagem, é exatamente essa. E nós precisamos detectar essas auto-sabotagens, esses auto-boicotes que nós temos, e nós temos que reprogramar a nossa mente nesse sentido, né? Entendendo que nós tudo podemos, que nós tudo conseguimos, que nós temos todas as potencialidades dentro de nós, e que se nós ativarmos essas potencialidades, nós vamos conseguir, né? Então, isso é um trabalho interno, é um trabalho mental, que nós temos total capacidade de conseguir, e que Jesus está falando exatamente isso, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. vós sois deuses. Basta que você tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquela montanha, saia daqui e vá para lá, e ela se movimenta. Então, nós temos muitas destas sabedorias milenares, né, de que nós sim conseguimos as coisas e que nós, basta que nós acreditemos nisso. Então nós temos que trocar nossas crenças limitantes, nossas crenças negativas, por crenças empoderadoras, por crenças de empoderamento mesmo, né? Nós temos que acreditar no nosso poder pessoal, no nosso Deus interno, no nosso Cristo interno, que somos seres ainda não perfeitos, mas a caminho da perfeição, que conseguimos tudo e que não com empáfia, não com orgulho, não com vaidade. Com vaidade, mas entendendo que se nós quisermos, nós conseguimos. E é isso que nós temos que trabalhar dentro de nós. Beleza. E aí você me remete àquele finalzinho da letra dos filósofos existenciais modernos, né? É o Teixeira, né? O Renato Teixeira e o Almir Sater, né? Aquela música... Como é que se chama aquela música famosa deles? Tocando em frente. Tocando em frente, né? Que ele, no finalzinho, ele diz: cada ser traz em si o dom de ser capaz. E ser feliz. O dom de ser feliz, né? Então, isso que o Marcos falou, né? Perfeito, Marcos. Muito obrigado aí pelas reflexões. João, João? Inclusive, até dentro dessa linha, né, Jesus disse assim, né? Que conhecerás a verdade vos libertará. Isso aí é... A gente, enquanto a gente está se limitando, se boicotando, né, na realidade a gente é prisioneiro de alguma coisa, né, dessas programações negativas, né, que foram feitas, assim, sem a intenção, logicamente, de nos diminuir, mas enfim, muita coisa cultural, então é complexo, a gente tem que fazer esse trabalho aí mesmo, como você falou. Muito bom. Nós colocamos uma cadeia, né, nos nossos passos, né, impressionante, né? Nós vivemos numa cela individual, com as grades, né? É impressionante, né? Essa figura aí que você me remeteu, porque se Jesus falou libertará, é porque nós nos encontramos presos, né? Você vai libertar porque estamos presos, né? Exato. Pois não, Marcos? Pois não, Guilherme? Fica à vontade. Não, e tem uma coisa interessante, né? Eu não gosto de usar o nome programação neurolinguística, porque tem muita gente que critica, às vezes até com razão, mas tem muita coisa legal, né? É multidisciplinar, é lógico, né? Ela pega um pouco de psicologia positiva, de neurolinguística, etc e tal. Mas a coisa que eu acho legal é assim, a gente tem a mania de falar assim, eu não vou ser fracassado. Eu não vou ser fracassado. Eu não vou ser fracassado, fracassado, fracassado fica na tua cabeça, né? E o fracassado você acaba sendo. Quando que o pensamento mais purista e mais, de acordo com estudos, que te leva mais longe é: eu vou ser bem sucedido, eu vou ter sucesso, né? E não negar a coisa errada, porque negar a coisa errada continua guardada em algum lugar da nossa cabeça e a gente ativa aquilo o tempo todo, né, Marcos? Não sei se tem alguma... Se você sabe dizer qual estudo que tem aí a ver, mas eu sempre ouvi isso e realmente é uma coisa que é incrível. Então, é realmente vinculado à psicologia positiva. Se você... E a PNL, a neurolinguística, né? Se você inicia qualquer frase com a negatividade, você reforça essa negatividade, né? Até no linguajar, quando você fala com outras pessoas, você deve ser positivo, né? Estou até evitando falar a palavra não, né? Você não deve fazer tal coisa, principalmente com crianças, né? Se você quer dar alguma lição e você chega para ela e fala assim, você não, no seu, quando, na hora que você fala você não, a cadeia de defesa da criança ou de qualquer outro ser humano, ela se tranca E ela simplesmente não escuta o que vem depois do não. Você não, então você deve evitar. Você não. É uma palavra-chave, assim. Né? Exatamente. Então, dizem os teóricos de PNL, né, que você deve evitar a palavra não. Então, em vez de você falar, você não deve fazer isso, você diz, você deveria fazer isto. Você deveria se preocupar um pouco mais com as coisas. Você deveria evitar a negação, né? Isso. É, tem aquela frase, não se esqueça de não sei o que, com certeza irá esquecer. Em vez de falar, lembre-se de, né? E tem aquela propaganda do nosso tempo, né, Marcelo? Não se esqueça da minha calói. Verdade, você lembra? Muito tempo, né? Era o bilhetinho que o menino escrevia. Era do final do ano, né? Sim, na sempre, época do Natal. Ele escrevia o bilhetinho e deixava lá pro pai. Não se em esqueça. Dezembro. É. Eu acho que o pai sempre esquecia, porque todo ano tinha a mesma propaganda, né? Ele devia falar: lembre-se da minha calói. Hoje é difícil adquirir uma, né? Naquela época era mais difícil. Era um acontecimento, realmente. É. Muito bem. João, suas reflexões aí que você nos separou aí, fique à vontade. Eu acho que, inclusive, dentro desse ponto que o Marcão levantou aqui, né, como é que Jesus, né, a parte, como é que ele ensinava exatamente já com todas essas teorias, que ele falava, ele disse assim, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né, que é dentro dessa linha de... Vós sois deuses. Vós sois deuses, né? Que eu estava exatamente, quando o Guilherme comentou, eu estava exatamente pensando aqui, era o comentário que eu ia fazer. Vós sois deuses, né? E podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, assim ele disse, né? Então, se Jesus falou, quem somos nós para duvidar? Então, eu estava até me lembrando, você estava falando essa questão do não, né? Essa palavra, né? E eu me lembrei de uma conversa com uma... com um colega, né, por exemplo, quando um cliente liga pedindo, né, na minha área que eu trabalho com, né, locomotiva, de alguém que liga pedindo uma peça, né, para a gente não responder dizendo que não tem, assim. Fala assim, dessa vez, entendeu? Arrumar uma outra forma de dizer, mas não começar, não usar a palavra não. E eu tenho, você sabe que eu tenho feito isso. Estamos aí. Estamos com o pedido feito e estamos aguardando a chegada. Exatamente, entendeu? Então, e é engraçado que assim, esse negócio pegou tanto em mim que toda vez assim, quando vem, na hora de eu responder um e-mail de alguém que faz essa solicitação, e aí eu dá um, sabe, esse negócio funcionou comigo, eu estou fazendo um trabalho assim legal. Já tem, sei lá, um ano mais ou menos essa conversa, né? De lá para cá eu não respondi nenhum e-mail com a negação. Com a negação, exatamente. Se nós pensarmos, inclusive, né, na evolução moral do ser humano, que nós pensarmos que a primeira revelação é a revelação do não, né, da lei mosaica. Ah, exatamente. É o não. Mas nos 10 mandamentos não. Tem, se não me engano, 19 nãos. Exatamente. E já a lei de Cristo é a lei do sim. Né? A lei do amor. Então ele diz: amai, né? Vossos inimigos, amai aos outros como eu vos amei, amai uns aos outros, e por aí vai. Então, amai a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, não há a palavra não. Você veja que houve essa evolução, né? Entre a primeira e a segunda revelação. Então o próprio Cristo nos diz que a gente tem que eliminar os nãos e reforçar os sims. E é o convite, né, Marcos? É o convite para a fuga da ignorância, né? Porque na terceira revelação, nós vamos encontrar o Espírito da Verdade dizendo no capítulo Cristo Consolador, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, aquele parágrafo, aquele último parágrafo da mensagem, famoso, né? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Quer dizer, amar e instruir, e instruir-se, né? Então, amar nos tira da ignorância espiritual. E instruir-se nos tira da ignorância intelectual. E todas as positividades, né? São, todas positivas. Não tem nada que diga, não faça isso. não faça aquilo. Sempre amai, instruí-vos. Né? É, essa, essa passagem também do vós sois deuses, ele não fala assim, vocês não têm limitação. Não, não. Ele diz assim, vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, que é sempre positivo. Né? É muito importante essas reflexões para a gente... para a gente interiorizar mesmo, né? Quer dizer, refletir sobre essas questões, passagens de Jesus, né? Que é essa fonte inesgotável de sabedoria, né? Por isso que eu volto, né, a dizer que quando você diz, né, buscai e achareis, ele está falando de tudo, ele está falando tanto das positividades quanto das negatividades. Se você busca a negatividade, você vai encontrar. Você vai achar. Você tem que definir o que é. Tem que definir o que você quer, né? O que você está buscando. Muito bem o que você quer. Então, tem piadas, milhares de piadas daquele negócio do gênio, né? Que a pessoa pede, né? Uma coisa que um fala assim, o gênio chega numa repartição pública, né? E fala, o que você quer? Um desejo para cada um. Ah, eu quero ir para as Bahamas, aí plum, vai para as Bahamas. E você, o que você quer? Eu quero ter muito dinheiro, quero ir morar na Europa, aí vai. E você, né? Eu quero um monte de coisa, tá, aí vai. Aí quando fala para o último, ele é o chefe, ele fala assim, eu quero todo mundo de volta, porque a gente tem que encontrar, tem que terminar um trabalho até às 6. Aí todo mundo volta, então... Acabou o sonho. Guilherme, nós vamos fazer a pausa musical, então depois desse comentário do Marcos, né? O The Dream is Over, né? O sonho acabou, né? É isso aí. Os espirituais, um pouco aflitos e ansiosos, porque o futebol feminino das meninas, segundo as informações atualizadas, encontra-se 0-0. Hoje. Sim, hoje hoje é 12 de agosto de 2020. E 2016, e estamos bem no meio dos Jogos Olímpicos, né? Então, por isso que estamos dando essas informações. Muito bem. Dentro dessas reflexões que envolvem o buscar e achareis, vale a pena nós observarmos algumas colocações que os benfeitores espirituais fizeram em conjunto com o Kardec, né? E nós vamos encontrar lá na questão 294 de O Livro dos Espíritos, o Kardec quer saber dos benfeitores: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Olha só que interessante, né? Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Aí os benfeitores respondem: a ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Olha só a importância do trabalho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo, né? Olha, eu estou com uma dificuldade, eu quero inventar a lâmpada, né? Thomas Edison, né? Thomas Edison, segundo a história, teria feito mais de 700 tentativas, né? 700 tentativas, e é 700 mesmo, não é modo de dizer, não, para achar o filamento incandescente. Não é força de expressão. Não, né? É força de expressão. E num determinado momento, a repórter pergunta para ele: mas o senhor não se sente um fracassado já ter tentado tantas vezes, né? E ele ainda não tinha conseguido, né? Aí ele falou para ela: não, eu não me sinto fracassado. Eu, pelo contrário, eu descobri 700 maneiras que ela não funciona. Né? Olha só a outra visão, né? Então, quer dizer, se fosse simples assim, bastava recorrer, né? A gente pega lá o Chico Xavier: Chico, pergunta como é que faz isso, pergunta como é que faz aquilo. Ou um outro médium, né? Não necessariamente o Chico. Não, até complementando, Marcelo, até eu acho que comentei com vocês sobre o Fleming, né? Que, sim. Que descobriu, desenvolveu a penicilina. Que houve um fato até curioso, que ele deixou no corpo de prova uma cultura, né, ou um gel, enfim, ele deixava uns corpos de prova com um gel, uma cultura de umas bactérias. E a assistente dele deixou a janela aberta. E ele não sabe como, o que aconteceu, o que entrou pela janela naquele dia, que estava com aquele verde musgo, e em cima daquilo que ele viu, deu o estalo que ele acabou, percebeu e descobriu a penicilina. Aí até no livro fala, ele estava preparado para isto. Se fosse qualquer um outro, ia pegar o corpo de prova e ia fazer o quê? Jogar no lixo. Falar, bicho, contaminou. Ele não ia ter, exatamente. Estragou. Mas ele não ia tirar a conclusão. A conclusão. E o espírito dele estava preparado, né? Enfim, os estudos. Ele já vinha trabalhando nessa descoberta há muito tempo. E o que ele disse foi um acaso, né? Que na verdade não, ele estava pronto para receber... Né? E até um mistério, né? O que foi, o que chegou naquele corpo de prova, né? Ninguém sabe. Sem Mas foi uma, também, é uma, né, história muito interessante. Pois não, João, gostaria de ouvi-lo. Então, dentro dessa linha, inclusive, também é o seguinte, na realidade, na resposta aí do livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos, assim, não diz que os Espíritos não estarão ao nosso lado para nos auxiliar. Sim, né? Aquilo, dentro daquela linha do Evangelho também diz, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, assim, exato. Conforme a gente for trabalhando, lógico, não temos a menor dúvida de que estaremos sendo intuídos, né? Dentro desse exemplo que o nosso querido Marcos trouxe aqui pra gente. E também é engraçado o seguinte, o que eu ia ler exatamente aqui, que eu separei, foi exatamente o Marcelo que fez ali a abertura, né? Porque eu peguei um assunto dentro desse livro, Vivendo o Evangelho. Isso, Vivendo o Evangelho, volume 2, né, do nosso querido André Luiz, que ele sempre trata, nos dá exemplos práticos daquela fácil tarefa lá da reforma íntima, né? Reforma íntima que é super simples de ser feita, quando a gente lê ali no do André Luiz, mas a nossa dificuldade é grande. Mas eu me lembrei que separei um assunto dentro da minha área, né, de elétrica, né? Que a conclusão dele usa uma certa coisa de elétrica, que ele sempre brinca com isso, né, o André Luiz. E a lição 296, pedido e resposta, né, que buscai e acharei, pedi e obtereis, né? Então ele diz assim, você pede, a resposta, porém, depende de seu concurso, né, alinhado com essa questão do Livro dos Espíritos, e também vai estar alinhado com o que você falou. E aí ele diz, conhecimento, o professor conta com seu esforço. Saúde, o médico espera a sua colaboração. Emprego, o gerente examina o seu currículo. Justiça, o juiz estuda suas razões. Promoção, o chefe analisa seu merecimento. Desculpa, o ofendido avalia sua sinceridade. Empréstimo, a casa bancária exige sua garantia. Missão, o comandante verifica suas credenciais. E aí ele conclui, né, de uma forma maravilhosa aqui. Deus atende o pedido de ajuda, mas ela não é percebida se você não faz sua parte. A semelhança do que acontece no circuito elétrico, quando a energia está presente e a luz não aparece porque a lâmpada está queimada. Eu achei maravilhoso, maravilhosa essa lição. Inclusive, aí você falou de Thomas Edison, né? Exato. Até eu fiquei dando risada aqui, como você fez aí, exatamente, fez a introdução do assunto. Mas que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, a gente... dentro da linha do que o Marcos também comentou ali, é o seguinte, naquela reflexão, né? Às vezes a gente pede as coisas, na realidade, a gente só quer, igual falou aqui, quer missão, quer justiça, quer promoção, quer um emprego. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está se preparando, por exemplo, com esse com o mundo, né, exigindo, por exemplo, que a gente tenha cada vez mais um melhor preparo, né, para lidar com tanta tecnologia que acontece. A pessoa que se forma e fica 10, 20, 30 anos, não se prepara, não evolui, e depois vai ficar reclamando que ficou, esqueceram de mim, ou fui, né, injustiça. Se acomodou. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Então eu achei legal aqui, assim, tá tudo. O exemplo da eletricidade é muito, né, a falta de, vamos dizer, a gente está no escuro, simplesmente porque a gente não fez a nossa parte de simplesmente acender a lâmpada. De colocar uma lâmpada lá, ou acender a lâmpada, ou colocar uma lâmpada que esteja em condições, né? Não precisa nem ter todo o trabalho das 700 tentativas do dia. Mas sim, só colocar a lâmpada, está tudo pronto, mas precisa da nossa parte. A gente precisa fazer a nossa parte. Brilha a vossa luz, né? É isso aí. E aí vem a resposta. E dizem que é uma frase muito comum dita no exército, né? Que assim, para você mandar, você primeiro tem que aprender a obedecer, né? Tem que ser um bom soldado antes de começar a subir. Você tem que saber obedecer para saber mandar. Eu fico me perguntando se, para a gente saber dar mais, que eu acho que a gente sabe muito pouco, a gente tem que saber pedir. E a gente não sabe pedir. E aí vem a cabeça aquela coisa assim, até Jesus, quando estava na hora derradeira, que disse, Pai, afasta de mim esse cálice, né? Ele falou assim, mas se for isso mesmo, assim seja, né? Então, às vezes... Que a vossa vontade seja feita. Que seja feita a vossa vontade. Então, às vezes a gente fala assim, pô, eu não queria estar passando por isso. Seja uma doença, uma crise financeira, qualquer situação da vida da gente, a gente pede. Claro, é bom pedir, temos que pedir. Só que, às vezes, na hora de pedir, fala assim, olha, na minha pouca visão, eu acho que eu não gostaria de passar por isso, que está sendo ruim. Mas, se por acaso for isso mesmo, continua que eu... Me dá força para aguentar, perfeito, Marcos. Me dê forças, é isso que a gente pede, né? Passar. É isso aí. Que a gente vai superar, né? Agora, imagina quantos pedidos de ganhos da loteria deve ter por semana, né? E só um é benefício. Quando o Jim Carrey fez o papel de Deus, né, você viu a tragédia que foi. Ah, é mesmo. Aquele filme O Todo Poderoso. Foi o Jim Carrey? Jim Carrey, que foi aquele primeiro filme, né? Foi. Aí quando teve a volta do Todo-Poderoso, já não era ele. Mas aquela primeira edição... Legal, é isso aí. É ele e o Morgan Freeman, né? Isso aí. Morgan Freeman sempre faz papel de Deus, né? É, impressionante. Alguns filmes ele foi Deus, né? É, e agora ele já se tornou um semideus, né? Então, e nessa mesma linha de reflexão, ele diz assim, né, que, voltando à questão 294, né, se nós não tivéssemos o mérito do trabalho, então bastaria recorrer aos espíritos, né, que os espíritos iam dar os segredos, né, dar os segredos para as mais variadas descobertas, né. Então ele diz o seguinte, que qualquer imbecil poderia tornar-se sábio, né? Se bastasse apenas consultar os espíritos, então fosse esse o caminho, né, Marcelo? Se fosse esse o caminho. Mas não é. Exatamente. Aí ele diz assim, o mesmo, os benfeitores dizem, o mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam a indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Então, quer dizer, tudo tem o seu tempo, o tempo correto das invenções e das descobertas, né? Que utilidade que teria, por exemplo, um iPhone na época da Roma Antiga, né? Já pensou se fosse possível retomarmos, né? Não havia todo o desenvolvimento tecnológico necessário para a implantação desses smartphones, né? E a natureza nos dá exemplos aí de que as coisas só acontecem na hora certa, né? Igual você citou aí, por exemplo, as árvores produzem, né, de cada fruto no seu, né, devido no seu tempo correto, né? E exatamente ia tudo distribuído ao longo do ano. Se acontecesse tudo ao mesmo tempo, de repente ia chegar um momento e não ia ter nada, né? Quer dizer, então a natureza sempre nos exemplifica, né? Pois não, Marcos. Até pegando um gancho nisso, né? A gente vê o design, né? O que ocorre com o design ao passar do tempo. O que é belo hoje pode não ser amanhã, né? Se fala, você vê uma moda, roupa, né? O que nos anos 80, toda aquela vestimenta, aquela roupa era a última moda, era bonito, hoje é, nossa, é horrível. Ou seja, parece que tudo tem o seu tempo e sua evolução, né? O que era bonito, aqueles carrões enormes, rabo de peixe, eles são bonitos, eles são belos, né? Mas ficou ultrapassado aquele design por uma coisa mais moderna. Em Cuba, né? Em Cuba ainda tem. Ainda tem. Ainda é belo lá e está em uso, né? Mas é isso, o design, você vê, o avanço tecnológico, o design vai mudando, a coisa vai ficando mais bela, mas não é ainda o definitivo. Sem dúvida. Ainda não estamos, vai ter muita coisa pela frente. Nem sabemos se terá o definitivo, né, Marcos? Sem dúvida. Vai ter cada um. Exatamente, não é e nem sabemos se vai ter. Acho que nunca terá realmente o definitivo. A evolução humana vai se tratando basta recordar, de modificar. É o mais belo quadro intrigante, né, que temos dos pintores clássicos é a Mona Lisa, né? A Mona Lisa do Leonardo da Vinci, né? E quando ele escolheu aquela Gioconda, né? Mona Lisa Gioconda, ou Gioconda Mona Lisa, não sei qual é a ordem correta, certamente ele quis retratar a beleza da mulher da época. É mesmo. Né? E hoje observamos que as mulheres de hoje, elas desdenham daquela beleza, né? Elas eram mais cheinhas, né? Né? Mas para os padrões da época do Leonardo, era linda. Certamente, né? Certamente é o que havia de mais belo, né? Sem dúvida. Ainda concluindo esse questionamento que os benfeitores fazem, eles dizem assim que nós separamos, e eu estou insistindo em ler para a gente poder avançar na reflexão. Que ele diz assim: disse Deus ao homem, é uma passagem bíblica no Antigo Testamento, só que eu não me lembro onde está. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu sustento com o suor do teu rosto. Deve ser Gênesis, né? Deve ser. Aí ele coloca essa partezinha e faz um comentário. A admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como estudante cujos deveres um outro faça. Né? É aquela história, né, de passar a cola e tal. Né? Onde está o seu mérito? Né? O aluno que cola na prova, né? Nós falamos muito de corrupção, né? E são as pequenas corrupções que vão fazendo com que infelizmente, o nosso país acabou caminhando para essa corrupção em larga escala, né? Vamos dizer assim. As pequenas vão crescendo até chegar nesse ponto, né, Marcelo? Exatamente. Então, por exemplo, colar nas provas é uma corrupção. Eu me lembro, inclusive, essa questão ilustra muito bem essa questão do que vale a lição para o estudante se um outro faz para ele. Eu me lembro de uma passagem que você falou que o maior prazer, né, que o ser humano tem é aprender, não é isso? Então, assim, se o estudante passa a lição para que um outro faça, ele perde a melhor parte, né? Que a melhor parte não é lá aquela coisa de pegar, de comprar o livro, de ter a mochila, de tal e lá. A melhor parte é aprender. Se você faz tudo isso, não aprende, quer dizer, não, e a gente, dentro do conhecimento do Espírito que a gente tem, é o seguinte: vai ter que voltar e fazer tudo de novo, né? quer dizer, está marcando passo, marcando bobeira, né, como se diz. Então, é a melhor parte. Lembrei da sua palestra, uma vez que eu vi você citou um estudo, né? É o que a Nete Guimarães fala, né? Que a felicidade, de acordo com a visão neurológica da felicidade, não é dinheiro, nem beleza, nem poder que trazem felicidade. E muito menos manda buscar, né? Porque tem gente que o dinheiro, dinheiro não traz felicidade, manda buscar, né? É, nós falamos muito isso. E na verdade, o estudo foi feito e eles detectaram que as pessoas mais felizes, mais realizadas, que têm mais a sensação de plenitude dentro de si, que são aquelas áreas do cérebro que são ativadas, são aquelas que aprendem, aquelas que superam as adversidades. Então você pega os atletas paralímpicos, com todo esse poder de superação que eles tiveram, você olha para eles, muitas vezes o cara não tem os dois braços, ou não tem as duas pernas, tem inúmeras limitações, o repórter vai entrevistar, o cara transborda a felicidade. É impressionante. Então, a ausência dos membros para ele não tem significado nenhum. Eu me lembro de uma... Eu sempre cito esse exemplo, né, Guilherme? Que eu me lembro de um filme que tem no YouTube que mostra uma senhora que ela no acidente, ela teve que tirar os dois braços. Não foram os antebraços, né? Os dois braços, do ombro para baixo. Meu, eu me sinto envergonhado, João, sinceramente. Porque ela... Mostra ela fazendo as atividades diárias dela com o pé. E ela faz, inclusive, ela desenvolveu a capacidade de fazer a própria maquiagem com os pés e sem a ajuda de ninguém. Entendeu? Imagina. É lógico que, na minha visão machista, né, eu não quero aprender a fazer maquiagem. Só estou dando um exemplo, né? Um exemplo de... Uma visão machista, estou brincando, né? Evidentemente. E é como o Marcos tinha falado, Marcos até se falou, tudo isso está dentro de nós, né? Aquela dificuldade que ela teve que reaprender tudo. Modificou o cérebro dela até para que ela, os movimentos que ela faça aqui, melhores do que o nosso, nós fazemos com as mãos, ela faz com o pé. Aquilo já estava dentro dela, ela trouxe para fora, ela melhorou. Né? Como você falou, a capacidade nossa é infinita, né? E a gente às vezes por nos acomodamos na posição que nós estamos, e isso que é o limitante também às vezes. Eu estou bem, também nada, né? Tem tanta coisa ainda para ser feita, é isso que nos limita, né? E parece que a pessoa estava dentro dela, tudo aquilo ela trouxe para fora e estava lá, né? Nós estacionamos em nossas zonas de conforto, né, Marcos? E o incrível é que a zona de conforto nem sempre é confortável. Isso é que é interessante. A zona de conforto, ela é conhecida. Ela não é confortável. Então, nós ficamos na nossa zona de conhecimento porque o desconhecido é amedrontador. E muitas vezes as pessoas ficam paralisadas nesse conhecido com medo do inexplorado, do desconhecido, sendo que o desconhecido pode ser muito melhor. E essas pessoas que passam por esses desafios, quando são colocadas à prova, quando são colocadas diante da dor, elas têm que se movimentar. E quando elas se movimentam, elas encontram uma realidade muito mais frutífera, uma realidade muito mais engrandecedora, uma realidade muito mais potencializado do que elas possuíam anteriormente. Então, até a própria dor que Deus nos manda, ela é exatamente para que você se movimente. Nem sempre o que nós achamos que é bom é realmente o que nós precisamos. Tem uma história da sabedoria oriental, que estava o mestre andando com o discípulo. E eles chegaram em uma casinha, um casebre muito, muito, muito pobre. Foram recebidos pela família, ali pernoitaram. e a família ofereceu a eles um leite, né, um copo de leite, para que eles pudessem se alimentar. E era a única coisa que, na realidade, que a família possuía, porque eles tinham uma vaquinha e eles subsistiam daquilo, exatamente daquilo, né? E o mestre então pernoitou com o discípulo e na manhã seguinte eles retomaram a sua caminhada. Só que antes de ir embora, o mestre chegou junto do discípulo, foram até a vaca, né, e empurraram a vaca no precipício. Acho a vaca foi pro brejo. É daí que nasceu a expressão que a vaca foi pro brejo. Eu acho que todo mundo conhece essa história, mas é bom relembrar, né? Aí a vaca rola pelo precipício e morre, né? E aí o discípulo fica absolutamente estarrecido, assustado, fala: mestre, o que, que é isso? E o mestre fala: pode deixar, fica tranquilo. E eles vão embora, né? Seguem o caminho e dali um ano eles retornam naquele mesmo, né, local, e vem que há um sítio desenvolvido, com lavoura, local, né, aprazível. Um aprazível, a casa muito melhor, reformada. E aí eles falam: nossa, e aí, que né? O discípulo fala: e aí, o que aconteceu? Nossa, vocês estão super bem aqui e tal. Pois é, houve uma tragédia, nossa vaca, sem querer, sei lá, foi pro brejo e morreu. Mas a partir daí a gente teve que, né, sei lá, aí buscar outras coisas. Aí lavramos a terra, plantamos, colhemos, vendemos a colheita, com o dinheiro conseguimos comprar outras coisas, reformamos a casa, hoje tem um trator, né, 54 empregados, enfim. E aí, né, ou seja, teve que acontecer uma tragédia, né, tirar aquela família da zona de conforto. Conforto entre aspas. Conforto entre aspas, né, porque de novo, né, o conforto nem sempre é confortável, ele é conhecido e você fica paralisado ali. Essa do conforto não ser muito confortável é ótima, né? É ótimo. E aí veja só que isso tudo trouxe avanço, né? E o mestre, né, como todo mestre, né, sabia muito bem disso. E é isso. Então, às vezes vem a dor, nós não sabemos. Às vezes nós temos uma única coisa que nos alenta na vida, perdemos aquilo, perdemos o membro, perdemos o braço, perdemos a perna, e é exatamente aquilo que nós necessitamos para que a gente possa avançar na nossa vida. É verdade. Esse vídeo aí que, né, que foi comentado. Existem outros vídeos também muito interessantes, assim, que são lições, né, igual o Marcelo falou, para a gente ficar com vergonha mesmo, assim. Um camarada tocando guitarra com o pé, nossa, um negócio, assim, muito impressionante, muito impressionante. E aí também dentro dessa linha de aprendizado, queria comentar... Elas aplicaram, né, essas pessoas aplicaram. É, ajuda-te e o céu te ajudará. Exatamente, exatamente. Aí dentro dessa questão do... Vamos dizer, primeiro, fazer dois aspectos da questão que eu queria comentar aqui, da questão do aprendizado. Primeiro, assim, com relação à questão da música, né? Porque, assim, eu depois dos 15 anos agora, há uns dois anos, de uns dois anos para cá, mais ou menos, estudando lá no meu clarinete, lá para realizar um sonho. Já acabei de realizar, né? Teve um concerto recentemente, mês passado. Mas assim, aí eu fico olhando nesses filmes que eu gosto de, né, assistir do YouTube, assim, de profissionais, músicos profissionais, que eu tô aqui engatinhando, aprendendo o nome das notas ainda. Mas assim, quanta coisa tem para aprender, né? Dentro da linha que o Marcos estava comentando aqui, né? Quanta coisa tem para aprender, né? Já existe um, né, um pequeno... E, né, a gente acha que o conhecimento é limitado. Exatamente, né? Então, assim, tem muita coisa para aprender. Então, e aí a hora que eu vejo, né, igual eu já vi outro dia no YouTube, uma menina, uma chinesinha, pequenininha, assim, né, tocando, assim, 40 minutos de concerto, sem partitura, sem olhar para a partitura. Uma coisa maravilhosa, um concerto lá de Beethoven, né? Um negócio impressionante. E eu, vamos dizer assim, que estou estudando, assim, pegando para ver, eu fico imaginando como é que ela consegue fazer aquilo, onde é que... Bagagem do espírito. É exatamente. Na próxima encarnação você vai tocar clarinete sem partitura. Se Deus quiser. Com os pés, clarinete, eu não sei como é, vai dar um pouco de trabalho, mas a gente chega lá. Então, mas um outro ponto que eu queria comentar, que um amigo meu, um psiquiatra, ele disse que em estudos recentes, né, mostram que contra o Alzheimer, né, existem pesquisas feitas assim de que quanto maior o grau de escolaridade, de estudo, né, da pessoa, menor é o grau, é o risco, né, da pessoa ter Alzheimer. E pesquisas feitas, né, e vamos dizer, com contagem, é um negócio sério. Porque independente do gênero, né, se é homem, mulher ou raça, em qualquer lugar do mundo, mas assim, foi feito um estudo muito largo, né, com relação a essa questão. E só para a gente entender o quanto isso aí, né, o estudo, o aprendizado, essas questões que o Marcelo comentou, né, que foi feito o estudo, né, com avaliação do cérebro, o que acontece no cérebro quando a gente está aprendendo, e tem esse efeito colateral, entre aspas, aí, né, vamos dizer assim, que inclusive assim, de servir como uma forma de evitar, né, uma situação dessa, né, que é o Alzheimer, né, uma coisa tão difícil para o espírito, né? E esse é um efeito colateral, né, vamos dizer assim, colateral entre aspas, do aprendizado também, né? Então é porque o número de casos entre doutores, né, e pós-doutores, né, é assim, é mínimo, é impressionante. Ele comentou isso comigo, eu achei muito interessante, queria compartilhar essa informação. É porque quanto mais você estuda, mais você escreve, mais você pensa, mais... Então tem muitas conexões no cérebro, né? Então essas conexões facilitam o avivamento, né? A irrigação, a vascularização do cérebro, e isso permite, vamos dizer assim, uma certa proteção, né? Uma certa proteção para desenvolver essas demências, né? Então, é interessante, né? Os dados estatísticos mostram isso, né? Embora, lógico que isso tudo é estatística, né, João? Porque na nossa vida prática, a gente observa, né, com relativa frequência, pessoas que se destacaram na sua área intelectual e que, de repente, se mostram desconectadas da realidade, né? Vivenciando as demências senis, essas manifestações semelhantes ao mal de Alzheimer, né? Mas eu compreendo, né? Você quis dizer a pesquisa no sentido amplo, né? Então, a maioria são pessoas que não completaram seus estudos, né? Vamos dizer assim. Na realidade, assim, quer dizer, o quanto mais você exige, busca, exato, né? Quer dizer, você faz um doc, pós-doc, vai e continua sempre estudando, buscando, né, um aperfeiçoamento, isso vai aumentando. Igual um vídeo que eu até mandei outro dia, né, daquela questão do o que acontece no cérebro de um músico quando ele está... Você viu aquele vídeo? O que acontece no cérebro de um músico quando ele está lendo a partitura, está tocando um instrumento. É um negócio impressionante. Segundo estudos feitos, né, por cientistas lá, né, é como se fosse uma festa de fogos de artifício. É um negócio impressionante. E isso, exato, por isso que eu acho. Eu sempre achei, assim, sempre gostei muito de música, né, mas eu acho que eu andei extrapolando na outra vida lá. Eu só pude pegar na música agora nessa reta final, vamos dizer. Mas... Eu sempre o bem que faz a música, né, não só para o espírito, mas também para o corpo, né, no cérebro. É impressionante, esse estudo é uma coisa muito interessante. E a neuroplasticidade, né, também ajuda bastante. Tem gente que faz lobotomia, tem gente que tem câncer no cérebro e arranca um pedaço e consegue desempenhar todas as funções que fazia antigamente. O cérebro vai se adaptando. Aquela história que os neurônios morriam e não voltavam a ser... Não é mais realidade, né? Então, assim, de fato, quanto mais você cutuca ali, quanto mais você provoca, mais você desenvolve e talvez evite essas doenças, né? Mas me vem assim a imagem de como se fosse assim uma máquina, uma bicicleta. A gente estava falando da bicicleta. Deixa uma bicicleta encostada muito tempo, depois vai tentar usar, não vai funcionar, né? Então assim, enquanto você usa, busca aprender a usar tal, existem os riscos, né? Igual o Marcelo comentou, né? Existe também a programação, né? Vamos dizer, de cada espírito. De repente ele tem que passar por uma situação dessa. Uma somatória, né? Uma somatória. Mas assim, a utilização adequada, eu acho que assim, é válido para todo tipo de máquina, inclusive essa nossa máquina aqui, que é o nosso corpo, né? Se a gente, muitas vezes você, Marcelo, que é médico, sabe melhor do que eu, assim, um uso inadequado, né, durante a vida, o que que acontece? Aí chega no final lá, atrofia. Tá tudo esculhambado também, a gente chega no final da vida com um monte de problemas de saúde, por quê? Por falta de, né, de estar atento e usar adequadamente. Indisciplina. Uso incorreto. Não é verdade? Se bem que, para não perder a piada, né, a gente perde os ouvintes, mas a piada não pode. Eu recebi uma mensagem falando assim, ó, esse negócio de esporte não tá com nada, porque o Pelé é todo descadeirado lá, não pôde acender a pira olímpica. Teve outro lá também que não pôde ir por conta de tá com... E na abertura tá lá o Zeca Pagodinho, né? Inteirinho, né? Cantando, dando maior show, né? Foi só, falei, para aí com o esporte, vamos beber, porque o negócio... São as conclusões equivocadas, né, Guilherme? Porque, na verdade, se a gente for fazer uma avaliação assim mais profunda, eu entendi que você está brincando e tal, mas eu quero dizer o seguinte, que se a gente for fazer uma avaliação mais profunda, nós vamos perceber que o que deveria ter mais audiência, e nós estamos distantes disso, seriam os Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos, eles sim são ricos de histórias de superação impressionantes. E lições de vida, né, Marcelo? É, exatamente. E enquanto que os Jogos Olímpicos, propriamente dito, embora, lógico que não estou desfazendo dos Jogos Olímpicos, mas, infelizmente, nós nos deparamos depois com resultados que foram obtidos graças ao doping, graças ao uso de substâncias em que permitiram que o atleta levasse vantagem da situação. Burlasse, né? Burlasse, exatamente. Então, quer dizer, lógico que isso não é regra geral, né? Nem posso dizer que é a maioria. Acredito que seja realmente a minoria dos atletas que fazem isso. Mas, às vezes, a gente se decepciona, né? Então, eu me lembro até hoje eu vi aquele Ben Johnson ganhar aquela medalha de ouro. Ele baixou dos 10 segundos, né? Lá em 88, lá em Seul, ele baixar dos 10 segundos no 100 metros era uma coisa assim impressionante. Né? Ele conseguiu baixar do índice de 10 segundos, só que depois a gente ficou sabendo que foi por métodos ilegais. Né? E aí, depois você, sempre que você faz algo nesse sentido, mais cedo ou mais tarde você encontra a punição. Né? Sem dúvida. E isso é o que ocorre, e talvez para alinhavar, para fechar tudo o que a gente estava falando, a lei divina, né, de ação e reação. Você pode fazer o que você quiser, né? Não há proibição nenhuma, contanto que você saiba que há a lei do retorno, a responsabilidade. Né? A responsabilidade. Então, de novo, você busca e acha. O que você buscar, você vai encontrar. Se você buscar um ato ilegal para encontrar alguma coisa, você depois vai achar a resposta daquilo na lei de ação e reação. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Quando a gente usa desses meios ilícitos para conseguir as coisas. Perfeito. E até me fez lembrar também de uma corredora americana, Florence Gift Joyner, sim, né? Sim. Toda muscular, morreu de câncer. E ela foi campeã, ganhou a medalha olímpica também, talvez em Seul, não lembro qual era. Ela estava maquiada, com as unhas pintadas. Isso, anos depois teve um câncer, em fruto dos... Do uso dos anabolizantes. Dos anabolizantes. Exato. Bem, então, resumindo, né, ajuda-te, o céu te ajudará, deixa bem claro a importância do trabalho honesto, da importância do suor, da dedicação e, sobretudo, do convite que o Marco Silveira nos fez, de sairmos da falsa zona de conforto em que nos encontramos, né? Vamos matar a nossa vaquinha. Exatamente. Empurrar a vaquinha pelo empurrar a vaquinha, exatamente. Eu acho que a real zona de conforto, né, é quando a gente conseguir, né, o progredir. Aí sim a gente vai estar numa zona de conforto, que quando é, não é à toa que a Terra ainda é um mundo de expiação e prova. Isso aqui é conforto como, né, de, olhando sob qual prisma, né, que a gente vai dizer que a Terra é um local de conforto. Na realidade a gente precisa sair dessa falsa, achei ótimo mesmo essa colocação do Marcos aí, essa falsa zona de conforto, né, conforto entre aspas, né, mas é uma acomodação, né, com o conhecimento, e para a gente buscar o progresso, finalmente vamos nos desvincular desse homem velho, né, que a gente vem carregando com as nossas programações, desde não só dessa encarnação, mas de encarnações passadas, né? A gente precisa fazer um esforço, essa expressão que o Espiritismo sempre usa da renovação, né, íntima. A gente precisa se desvincular desse homem velho, né, a gente buscar novos horizontes, né, horizontes de um conforto real, né? Então, quando nós somos espíritos bastante elevados, né, aí sim nós vamos trabalhar ainda mais. A gente pensa que vai descansar. Não, de jeito mas não. Os mais elevados são os que mais trabalham, né? Eles cocriam, criam planetas, criam galáxias, né? E então estamos aí entendendo que o verdadeiro progresso, quando nós estivermos muito, muito elevados, é que a gente vai trabalhar cada vez mais. Né? É igual, né? Jesus, né? Imagina dizer, Jesus, alguém, né? Jesus vai descansar, né? Quem trabalha mais que Jesus, né? E ele mesmo disse, né, que podemos, sois deuses, já foi citado aqui, né, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, ou seja, e o muito mais é o quê? É trabalhar, né? Bem lembrado aí pelo nosso querido Marcos aqui. Bom, e feitas essas considerações, gostaria de convidá-los, se vocês querem mais fazer mais algumas reflexões, ou se podemos considerar como o desfecho do nosso programa de hoje, que suscitou, meu Deus, né, inúmeras reflexões, né, sobretudo da importância do trabalho, né? Guilherme, gostaria de dizer mais alguma coisinha? João, por favor, manda a palavra. Eu acho que, Marcelo, de novo aqui citando o nosso querido André Luiz no Vivendo o Evangelho, volume 2. Que bom. É a lição 294. Encontro com Deus. O que você acha quando busca a renovação íntima? Com coragem é o ânimo. Com entendimento é a paz. Com esperança é o consolo. Com humildade é a mansuetude. Com paciência é a harmonia. Com trabalho é o progresso. Com misericórdia é o perdão. Com caridade é o amor. Com fé é a resignação. Com tolerância é a calma. Cada um, ele conclui assim, né, o André Luiz, cada um acha o que procura, como o nosso Marcos já tinha falado aqui. Contudo, a busca do bem é sempre uma certeza do encontro com Deus. Então, para uma certeza do encontro com Deus, ou seja, para concluir, assim, fechar, né, o que eu queria comentar, isso porque ficou marcado aqui, que resumindo, o que a gente precisa buscar é o bem. Em buscando o bem, a gente encontra Deus. Encontrando Deus, acabou, bingo, né? Então, acho que meu comentário final, para mandar um grande beijo para todos os ouvintes, né, para Ana Lúcia, André, Eduardo, não sei se estão ouvindo, mas eu mando beijo. Os vizinhos de cima, os 20 de baixo, de frente e tal, enfim. Um grande beijo a todos e a todos os amigos aqui presentes. Foi um prazer enorme estar aqui aprendendo com vocês. Obrigado, que Deus permaneça em nossos corações. Maravilha, João. Muito obrigado por compartilhar esses pensamentos. Marcos, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Silveira? Marcos Silveira? Não, só quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, né, reunidos em nome de Jesus e podendo nos utilizar, né, desse veículo que nós, em algum momento, talvez, de uma existência anterior, ou usamos mal, né, a voz, para poder, talvez, enganar pessoas, disseminar o ódio, e nós estamos aqui tendo essa oportunidade de reparar nossos erros. Pelo menos usá-las de maneira pelo menos mais edificante. De maneira um pouco melhor, né? Então eu agradeço todos os dias pela oportunidade de conseguir fazer isso e diminuirmos um pouco os nossos débitos. Muito obrigado aos ouvintes, fiquem com Deus, ótima semana. Marcos Melo, fica à vontade. Bom, agradecendo também aí aos amigos, às lições de hoje. E também mandar um abraço a todos, aos da minha família, que estão em casa nesse momento, e os meus amigos também. Possamos estar novamente de volta aqui para prosseguirmos nossos estudos. Muito obrigado, Marcelo, Marcos, João, Guilherme e a todos os ouvintes. Um bom final de semana a todos. E um abraço carinhoso a todos aqueles que nos ouvem, seja ao vivo, seja pelo CEPT Vinhedo no YouTube. Ah, sim, vale a pena, né, refletirmos e fazermos um agradecimento especial a todos os nossos pais, aqueles que se encontram conosco na convivência diária e também aqueles que se encontram distantes fisicamente, se encontram lá na imortalidade, certamente contribuindo para nos inspirar e também preparando, de certa forma, o retorno para quando lá chegarmos e tivermos a oportunidade de abraçá-los carinhosamente. Pois não, Guilherme? Boa noite a todos os ouvintes, até semana que vem, e para os papais, feliz Dia dos Pais. Até a próxima. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 11 horas e 49 minutos.